Portanto, o texto é Apocalipse capítulo 2, verso 8, e nós leremos até o verso 11. Então, dos versos 8 a 11 é o texto em que temos a carta de Deus, a carta de Jesus, através de João, o apóstolo, à igreja de Esmirna. Se você achou, pode dizer amém. Diz-nos assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Podem tomar assento e mantenha a Bíblia de vocês aberta aí no texto, para que a gente possa, no decorrer aqui da nossa exposição, da nossa reflexão, da nossa palavra, do nosso estudo, nós possamos então estar conferindo os versos, conferindo o texto, conferindo a palavra. A segunda carta que João escreve, escreve à igreja da cidade de Esmirna. Toda aquela introdução que nós já demos aos irmãos, tanto no início do livro, quanto também na carta de Éfeso, não se faz necessário repetir. Por isso, podemos começar dizendo que esta segunda carta de João é à igreja de Esmirna. O nome Esmirna significa mirra, que era exatamente algo extraído, um líquido, um material líquido, prensado, extraído de uma planta naquele tempo e naquela época. Por isso o nome mirra, de onde vem também o nome da cidade, Esmirna. Pouco também se sabe de como essa cidade, como não só a cidade, como a igreja nesta cidade, foi fundada. Isso é desconhecido na história do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, na história da época também, paralela ao Novo Testamento, ou seja, aqueles textos que não eram os textos inspirados, como os 27 livros do Novo Testamento, é desconhecido. Mas esta é uma das igrejas, junto com Filadélfia, que não recebe nenhuma crítica de Deus, nenhuma crítica de Jesus, nenhuma crítica é feita a esta igreja. Na leitura das outras cartas, a gente pode perceber que sempre há um elogio, Deus dizendo, Jesus dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei o que tens feito, mas também sempre chamando a atenção da igreja para alguma coisa. Alguma crítica sempre era feita. Esmirna e juntamente com Filadélfia são as igrejas que não recebem nenhuma crítica de Deus. Mas para entendermos a mensagem da carta, como vocês já viram na mensagem anterior de Éfeso, é preciso entender o contexto, é preciso ter uma ideia de que igreja é essa e que cidade é essa, qual o contexto, para que a gente comece a ter sentido e ver sentido e perceber sentido desde a identificação de Jesus aqui como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, como também a identificação do que essa igreja está passando, como tribulação, como perseguição, e mais ainda as promessas de Deus feitas a essa igreja. Então, as primeiras informações que a gente pode ter é que essa igreja, que esta cidade, ela foi uma cidade fundada lá pelo 4º século antes de Cristo, 300 e pouco, 400 e pouco antes de Cristo, aproximadamente. Uma cidade que foi colonizada pelos gregos, descendente lá de Alexandre o Grego. Por isso, essa é uma cidade com uma visão, com uma cultura profundamente grega. Porém, essa cidade, quando foi se aproximando a época e o período do Novo Testamento, quando o Império Romano, dentro da história, você vai perceber que antes do período do Novo Testamento, o Império Grego era o império que dominava aquelas bandas, dominava aquela área, e logo depois do Império Grego ter sido dividido em 4 grandes partes, porque o grande Alexandre grande, ter morrido, seus quatro generais, divide o seu reino, divide o seu império, e vai perdendo força. Aí vai se levantando outro império chamado Império Romano. E aí, quando a história do Novo Testamento começa a ser contada, quando a história do Novo Testamento começa a ser narrada, o império que já está ali imperando, o império que já está dominando, o império que já está no domínio, o império que já está fazendo todas as coisas ali, já é o Império Romano. Jesus já nasce debaixo, sob o Império Romano. Então essa cidade, na verdade, ela vem com uma cultura, com uma visão profundamente grega. Porém, quando aquela cidade, os líderes dessa cidade de Esmirna percebem que estava se levantando um outro império poderoso, quando eles começam a perceber que um outro império está começando a dominar aquela área, eles então começam numa estratégia política. Eles, nessa estratégia política, começam a ter um relacionamento com esse novo império, que é Roma. E o que acontece? Numa estratégia então política, o povo de Esmirna pede permissão a Roma para levantar um templo, isso por volta do ano 195 a.C. ainda, para levantar um templo dedicado a Deus, a Roma. Por que essa estratégia política? Porque, na verdade, era um novo império que estava surgindo. Naquela época, quando o novo império começava a surgir, eles normalmente vinham destruindo tudo o que tinha pela frente, principalmente uma cidade com muita cultura grega, com uma visão grega muito forte, com uma cultura grega muito presente. Foi por muitos anos uma colonização, uma colônia grega, e eles estrategicamente pedem logo para erigir um templo, e esse templo tinha como deusa a própria Roma. Então, uma divinização do Império Romano. E por causa dessa estratégia política muito esperta, né, por sinal, essa transição de poder proporcionou à cidade de Esmirna uma prosperidade muito grande. Porque Esmirna foi uma cidade que soube passar por essa transição política, Esmirna se tornou uma cidade muito próspera, uma cidade também com muita prosperidade financeira, uma cidade também privilegiada debaixo do Império Romano. Quando o Império Romano então começa a conquistar todas as cidades que outrora eram dos gregos, todas as outras cidades que outrora estavam debaixo do domínio grego, quando Roma começa a se tornar o império da época, essa cidade de Esmirna vai tendo privilégios. Essa cidade de Esmirna não sofre problema algum nessa transição política, porque lá atrás, nessa estratégia política de logo erigir um templo a deusa Roma, e já divinizando e deificando o Império Romano, eles então acabam tendo estes privilégios e essa oportunidade de se tornar uma cidade próspera. Daí, mais um pouquinho à frente na história, 26 a.C., já bem próximo da história do Novo Testamento começar a ser narrada pelos evangelistas e pelos epístolas, e a própria história em si, cronologicamente, começar a ser contada, eles passam também a fazer na cidade de Esmirna um culto ao imperador. Para aqueles que não sabiam, o Império Romano, ele por muito tempo, ele teve esse culto ao imperador. Todos os imperadores romanos, eles se achavam deuses, eles se achavam uma deidade, eles se achavam divinos. Então era já cultural e religioso, e religiosamente cultural, em todo o Império Romano, não só ter deuses de outros segmentos, porque o Império Romano não centralizava o seu culto. O Império Romano, por isso ele era caracterizado como um império pagão, porque todas as cidades que eram conquistadas, elas vinham já com a sua religião, com seus deuses e etc. E Roma não entrava, não se intrometia nessa área. Porém, todo lugar tinha que cultuar o imperador, chamado César. César Augusto, César Tibério e César Calígula, o Nero, qualquer um que seja ou que fosse o imperador, ele era um deus e tinha que ser cultuado. Só que na cidade de Esmirna, foi um lugar onde isso se centralizou mais ainda, se enraizou mais ainda. Então, na cidade de Esmirna, a partir do ano 26, eles passaram a fazer o culto ao imperador, e começou com o imperador Tibério, um dos primeiros imperadores romanos, logo no início e no surgimento deste império. Nesse lugar também, na cidade de Esmirna, foi um lugar onde surgiu uma mitologia grega-romana do Dionísio, que era um dos deuses dos gregos e romanos, e esse deus era um deus que teria sido morto, teria morrido, mas esse deus teria revivido, teria ressuscitado. Por isso em Esmirna se cultuava a Dionísio como um deus que morreu, mas havia ressurgido. E aí você já vai começar a fazer sentido por quê? Que nessa carta, no verso 8, o Deus nosso, Jesus, o Deus Senhor do Universo, quando se apresenta a esta igreja, o que, que ele diz? Verso 8, isto diz quem é o primeiro e quem é o último, e quem foi morto, mas também reviveu. Então veja como ele já se apresenta como o Deus único, porque quando ele diz eu sou o primeiro e eu sou o último, quer dizer, antes de mim ninguém, depois de mim também não. Então, de forma que eu sou o que sou, eu sou o Deus, o único Deus, com D maiúsculo. E ele se identifica como o verdadeiro Deus que de fato morreu, mas ressuscitou. Porque aqui não passa de uma mitologia. Então, quem hoje pegar qualquer livro de mitologia greco-romana, ou mitologia grega, vai saber exatamente da história de Dionísio. Essa história desse deus grego que teria morrido e teria revivido, voltado à vida, mas só que não tinha prova nenhuma. Bem diferente da história, né, do Novo Testamento de Jesus, que há fatos que se possam comprovar da ressurreição do Mestre. Outra coisa importante é que nessa cidade, essa cidade foi uma cidade onde havia a celebração de Jogos Olímpicos. Esses Jogos, que até hoje existem, os Jogos Olímpicos, tudo começou com os gregos. Tudo começou com algumas cidades gregas que faziam esses Jogos Olímpicos. E a cidade de Esmirna era uma cidade onde tinha um grande anfiteatro, que era, existem as ruínas deste teatro, anfiteatro, até hoje lá, as ruínas, não está mais de pé como nos tempos do Novo Testamento, mas as ruínas estão até hoje lá. A atual cidade lá é chamada de Izmir, a cidade hoje que seria a Esmirna da época de João, da Ásia Menor, de 90 e pouco depois de Cristo. E esse anfiteatro lá também é um lugar de centralização dos Jogos Olímpicos. Por isso que aqui Jesus também diz que aquele que vencer, aquele que for nesse jogo da vida, da batalha da vida até o final, receberá o quê? O que, que diz o verso 11? Receberá uma coroa. Então, os Jogos Olímpicos naquele tempo tinha como prêmio uma coroa. E essa coroa não era de ouro, não era de prata, não era de bronze, não era de madeira, não era de nada que fosse assim, um pouco mais valioso. Era de ramos mesmo, né? de vegetais, era de ramos. Era uma coroa realmente, não era de espinho, mas era de ramos. E aqueles jogos eram jogos levados muito a sério. E a coroa não era de ouro, era de prata, era de ramos. Quer dizer, alguma coisa bem perecível, mas era essa a recompensa daquele tempo. Por isso é nessa cidade que há esses Jogos Olímpicos. Também, uma outra coisa que nos faz a entender melhor o contexto desta carta é que nessa cidade se produzia o que nós chamamos de mirra, e é de onde veio o nome dessa cidade. Mirra era um produto líquido que saía de uma planta, e muito fabricada e produzida e cultivada nesta cidade. E esta mirra, de onde vem também a palavra supressão, pressão, esmagamento, ela também significava, ou melhor, esse líquido, ele era levado, fabricado para perfumes naquele tempo, e também até para fazer embalsamento. Naquela época também ainda era muito comum as pessoas que morriam, queriam os seus admiradores, discípulos, familiares, queriam até de alguma forma preservar o corpo do cidadão, queriam embalsamar. Teve alguém que disse para mim: pastor, quando o senhor partir, quer dizer, já está desejando que eu vá, pastor, quando o senhor partir, nós vamos embalsamar e deixar ali no cantinho para que a gente pelo menos saiba todos os cultos que o senhor está presente. Fique à vontade, depois que eu for, eu já fui, e depois que eu fui, eu não volto mais, lá já estarei verificando o senhor. O que vão fazer com o corpo é com vocês por aí, eu já não tenho mais nada a ver com isso. Então prestem atenção, esta cidade é a cidade que produz a mirra. Aí prestem atenção que Deus está falando que essa cidade também, a igreja nessa cidade, é uma igreja sofredora. uma igreja que estava sendo esmagada, uma igreja que estava sob prensa, uma igreja também que estava sendo triturada, o mesmo significado do nome da cidade. Então veja que como o contexto vai nos ajudando a entender a própria mensagem em si. Aí, nessa cidade, nós temos aquele que foi o discípulo pessoal de João o apóstolo, Policarpo. Alguns de vocês já ouviram falar de Policarpo. Policarpo foi um discípulo direto do apóstolo João, autor do Apocalipse, dos Evangelhos, das Epístolas, aquele que reclinava a cabeça no peitinho de Jesus, né? E quando sentava à mesa, na ceia, enfim, esse apóstolo. E Policarpo foi um homem que viveu do ano 69 ao ano 159 depois de Cristo, que foi um dos maiores e melhores exemplos de fidelidade. Esse homem foi, por causa da sua fé, pastor desta igreja, um dos principais pastores dessa igreja, foi colocado provavelmente nesse anfiteatro, nessa arena existente até hoje lá, suas ruínas, para poder negar o nome do Senhor Jesus. E conta a história que colocam esse homem num tronco e amarram esse homem lá e põem fogueira para que ele pudesse morrer torrificado. E aí conta a história que este homem não nega o Evangelho, dizendo assim: com 86 anos eu sirvo ao Senhor. Já estava com seus 90 anos, mas ele disse na sua declaração: 86 anos eu sirvo ao Senhor, ele nunca me decepcionou, ele nunca me entristeceu, e por que eu o faria agora? Aí conta a história, que é um historiador, não tem esse texto na Bíblia, é um historiador que conta, diz que o fogo que eles colocam lá, muita gente colocou madeira para poder pegar fogo, torrificar, policar, o fogo fica em volta de Policarpo e não queima, como se o fogo estivesse se recusando queimar um homem de Deus. Aí um algoz ou um executor que estava próximo dele, vendo que o fogo se recusava queimar aquele homem de Deus, puxa de uma das suas adagas e o mata com uma das suas adagas. Esse contexto, onde o próprio pastor morre pelo Evangelho, vá até a morte, não teme a perseguição, continua firme, que é o contexto dessa carta. E aí é por causa desse culto ao imperador na cidade que a igreja é perseguida e profundamente perseguida, porque o Evangelho é completamente antagônico, é completamente contrário, oposto a essa proposta de adoração a qualquer um que não seja Deus e o Senhor. Então essa igreja passa por uma perseguição daquelas piores que você possa imaginar. Daí, queridos, esse é o contexto dessa carta. Esse é o contexto onde o Senhor fala para esta igreja. Agora vamos entender o que esse texto tem para nós. Em primeiro lugar, nós temos aquilo que nós chamamos de estrutura da carta. E a primeira verdade aqui começa com a identificação do Deus que escreve, do Deus que fala, de quem está dizendo, de quem tem o que dizer, de quem tem o que falar. E ele começa se identificando. E aí, como eu já adiantei dizendo, a identificação de Jesus aqui, que se repete lá do que já foi dito no capítulo 1, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Verso 8 comigo, vamos lá. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então veja só, a identificação de Jesus aqui começa sendo, em primeiro lugar, a identificação que diz que nesta cidade e em qualquer outro lugar só há um a quem se deva adorar, só há um que é Senhor e verdadeiro imperador, só há um que é verdadeiramente soberano. Então já começa jogando no chão, jogando por terra toda a ideia de um outro Senhor, de um outro imperador. E aí também ele faz a afirmação de que ele sim foi morto e reviveu, que era o cordeiro que, havendo sido morto, ressurgiu. Então joga também todo o conceito, né, no mar do esquecimento, desse Dionísio que morreu, reviveu, mas ninguém tem prova de que Dionísio está vivo de novo. Estava vivo na cabeça da turma, estava vivo na crença popular, estava vivo na cultura religiosa da cidade, mas qual é a prova que Dionísio estava vivo? Mas ele não, ele começa identificando: além de eu ser o único Senhor, eu sim morri, mas revivi. Então começa a identificação sendo a identificação pertinente à história da igreja. Tem tudo a ver com a história da igreja. E aí começa no verso 9, as características desta igreja. E aqui a gente começa a aprender alguma coisa. Fechou a Bíblia não, né, pecador? Veja só o verso 9. Ele começa dizendo, eu sei as tuas obras. Você sabe que essa frase é dita em todas as cartas. Eu sei as tuas obras. Eu penso que falei isso na semana passada a vocês, mas uma vez, não me canso de repetir, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 1. Não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Então veja bem, o eu sei as tuas obras, nada mais, nada menos, significa do que Deus dizendo que só há um de fato que sabe quem somos. E como eu também tive outra oportunidade de dizer a vocês que, por exemplo, em Isaías, capítulo 49, verso 1, quando Deus está falando, eu vos conheci, vos chamei no ventre da vossa mãe pelo nome, significa que antes de você ter consciência de si mesmo, Deus já te conhecia. Então, aqui, esse conheço as tuas obras, nada mais é do que a revelação de que só há um ser no universo que, de fato, conhece todos os outros seres por completo, na sua plenitude, de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, de fora para dentro, de dentro para fora, como você imaginar. Então, ele já se identifica, primeiramente, como o primeiro e o último, o que morreu e reviveu, portanto, não é um Deus morto, venceu a própria morte, o maior de todos os inimigos, mas é o único que tem conhecimento em profundidade, veracidade, para dizer o que vai dizer. E aí o que ele diz? Primeira coisa que ele afirma a respeito dessa igreja é que ele sabe. O que o senhor sabe? Eu sei. O senhor sabe o quê? Eu sei que vocês estão debaixo de pressão. A palavra diz aí, eu sei as tuas obras e tribulação. O original grego dessa palavra tribulação é o mesmo sentido do Esmirna, pressão. Alguma coisa que está sendo pressionada. Alguma coisa que está realmente debaixo de pressão. Então presta atenção, você muitas vezes que vive na prova da tribulação, querendo pular do terceiro andar, querendo pular da ponte Rio Niterói, querendo dar cabo da vida, querendo entregar o cartão, querendo ir embora da igreja, querendo fazer um monte de coisa, Deus está dizendo, eu já sei que você está debaixo de pressão, eu já sei e conheço a sua tribulação, e Deus não nos permite nada, como diz lá 1 Coríntios 10, verso 13, que vá para além da nossa força, porque a mesma prova que Ele permite-nos passar é a prova que com ela vem o livramento, o alívio, o consolo, o afago, a ajuda, a companhia, a vitória e o triunfo. Daí, a primeira afirmação que ele faz é, eu sei que vocês estão debaixo de pressão. Então, meu querido, a primeira coisa que você já tem que entender aqui é que não existe tribulação que Deus não saiba. Não existe situação que Deus não conheça. Não existe tribulum que Deus não saiba. Talvez até aquilo que você não sabe a respeito de você mesmo, Deus saiba. E de vez em quando tem que dizer, olha, deixa eu dizer para você o quanto eu sei. E aí, a gente precisa descansar nisso. Segunda verdade que ele faz e afirma a respeito dessa igreja é que ele sabe que eles estão ficando materialmente pobres. Olha só, uma cidade próspera, portanto, uma igreja que também, a princípio, também tinha ou refletia a prosperidade da cidade. É como hoje, se você vai numa igreja na Zona Sul, a realidade de uma igreja na Zona Sul não é a mesma realidade de uma igreja em Costa Barros, Pedreira, em qualquer outro lugar. Aí a igreja está numa cidade que é próspera. Só que por causa da perseguição, os crentes estão ficando cada vez mais pobres. Porque eles estão sendo perseguidos. Porque eles são a contracultura do lugar. Porque eles são a contra-religião do lugar. Todo mundo adora César, todo mundo adora todas as coisas, qualquer coisa, o politeísmo, quer dizer, os muitos deuses também proliferavam naquela cidade, e só tinha um grupinho que dizia adorar a um único Deus, e que não entrava nessa cultura de Dionísio, nem na cultura da adoração ao imperador. Então eles foram ficando materialmente pobres. Aí vem uma outra afirmativa. Deus conhece as suas condições financeiras. Deus conhece a sua realidade material. Deus sabe até onde você pode suportar. Deus sabe até onde estão as suas pendências. Aí olha o que ele diz: eu sei a tua tribulação e a tua pobreza. Eles estavam materialmente, sim, ficando pobres. Eles estavam materialmente, sim, perdendo muito. Olha só, essa afirmação aqui vai completamente contrária, e o que vem a seguir, a isso que a gente vem sendo ensinado por aí, como teologia de prosperidade, de um Deus que parece mais o gênio da lâmpada de Aladim, né? Junto com os 40 ladrões também e o Alibabá. Enfim, então você vê essa teologia sendo pregada aí, e de um Deus que parece que se você estiver na pobreza, ou é pecado, ou Deus não é Deus, ou você está com falta de fé. E o texto diz que Deus está falando por causa, claro, o contexto já está explicado. Por que eles estão ficando pobres? Não é porque estão endividados, não é porque saíram fazendo conta aqui, ali, acolá, e agora estão pedindo oração, meu irmão, porque eu estou endividado. O contexto já explicou, eles estão ficando pobres porque esta igreja em Esmirna está indo contra toda a cultura da cidade. Então, portanto, toda a cidade, toda a cultura da cidade estão contra esses irmãos. Eles estão ficando pobres. Aqui, a imaginação entra. Como, pastor? Talvez aquele que estava empregado ficou desempregado, o patrão mandou embora. E aí, quando o outro vai lá mandar o currículo, vai pedir emprego, você é da onde? Eu sou da igreja que está em Esmirna. Eu sou da igreja ali. Então, não tem emprego para você? Essas coisas. É só você imaginar como, economicamente falando, dentro de uma sociedade, um grupo pode ser discriminado. Então, é só a imaginação começar a frutificar e você vai entender o que o texto está dizendo. Porém, Jesus diz o seguinte: eu também sei que, apesar de pobres, vocês são ricos. E aqui não tem teologia da prosperidade que vença um negócio desse. Não tem essa teologia pobre e anti-Cristo e anti-Evangelho que se prega por aí. Jesus está dizendo, Deus está dizendo, o Senhor está dizendo, o Pai está dizendo, que eles materialmente pobres estavam, mas estavam riquíssimos. E a que riqueza que Jesus está se referindo aqui? As riquezas verdadeiras, as riquezas reais, as riquezas que valem, as riquezas que pesam, as riquezas que nos acompanham para a eternidade, tem a ver com tudo aquilo que é imperecível e é eterno, tudo aquilo que tem a ver com a vontade de Deus, com o Evangelho, aquilo que é riqueza na alma, aquilo que é riqueza de sentimento, de postura, de virtude na vida de um ser humano, e aquilo que tem a ver com a verdade do Evangelho. São essas as riquezas. Se você abrir a carta aos Efésios, fala em todo o tempo dessas riquezas da glória, riquezas da graça, nas regiões celestiais, somos ricos em Cristo Jesus. Essa é a riqueza de que o Novo Testamento se refere. Aí ele prossegue dizendo: eu também sei que, além de vocês estarem sob pressão, além de vocês estarem ficando materialmente pobres, além de vocês também estarem pobres, e apesar de pobres são ricos, eu também sei que vocês estão sob calúnia dos judeus. Olha o que diz o texto: a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas naquela cidade havia uma sinagoga de judeus, mas que nem judeus de fato eles eram. Eles eram falsos judeus, que aqui não há nenhuma palavra de racismo da parte de Deus, mas aqui há apenas uma palavra de condenação às aparências, às exterioridades, às hipocrisias, porque aqui, até entre os judeus, haviam sinagogas que se diziam ser, mas não eram. Pregavam uma coisa, mas não eram. Estampavam uma coisa que não eram. E eram esses que estavam, que na história de Paulo eles são chamados de judaizantes. Onde Paulo ia, estava esse grupinho lá, estava esse tipo de gente lá para tribular, não deixava o Evangelho entrar no coração, mas também não queria que o Evangelho entrasse no coração de mais ninguém. Não queriam receber a palavra, mas não queriam que a palavra também chegasse a ninguém. Onde Paulo estava, o ministério dessa gente era o ministério da acusação, da perseguição, da tribulação, da calúnia e de ir atrás de Paulo. Então aqui também tem um grupo que se especializou em, primeiramente, mostrar uma coisa que não era, mas, em segundo lugar, em caluniar essa igreja. E olha que o termo usado aqui, qual é o termo? Blasfêmia. Na Bíblia de todos está blasfêmia? Blasfêmia. Olha só, blasfêmia não se comete apenas contra Deus, mas blasfêmia também se comete contra os irmãos. Porque aqui não se está recriminando uma blasfêmia contra Deus, mas contra os irmãos. Ou seja, aqueles judeus que se diziam judeus e não eram, eles estavam se especializando em caluniar o outro, em blasfemar. Então, diante de Deus, falar mal do próximo, e os crentes da língua abençoada que se cuidem, é exatamente isso que o texto está dizendo, que se você se especializar em caluniar, em mal dizer, em acusar, em dar falso testemunho a respeito do outro, do próximo, você está cometendo blasfêmia contra os seus irmãos. Então veja como é que Deus sabe. Nós precisamos aprender isso, porque quando a gente sabe que estão falando mal de nós, nós ficamos logo, começa a tremer, ficamos logo nervosos e meio descontrolados, e a gente quer saber quem falou, e a gente quer ir atrás, e vamos botar tudo no prato limpo, pastor, e vamos resolver esse negócio, e vamos, e uns que não são tão espirituais dizem, eu vou dar tiro, e comigo o negócio é mais embaixo, mas aprendemos com o texto. O que é dito? Que Jesus sabe que os judeus que não são judeus estão blasfemando contra nós. Porque normalmente os que blasfemam contra nós nunca são o que dizem que são. E quem é que vai revelar isso mais cedo ou mais tarde? É Deus. Então você não tem que ficar preocupado. Pastor, estou falando mal do Senhor. Pastor, levantando a coluna contra o Senhor. Pastor, minha irmã, eu tenho mais o que fazer. Está vendo? Eu estou ocupado. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Tem uma igreja para cuidar. Eu tenho um monte de coisas que me vem à mão para fazer. E eu aprendo que vontade de Deus, de acordo com Romanos 12, não é aquela coisa que você recebe um script na mão como uma planta de casa. Vontade de Deus a gente descobre fazendo. Porque o texto lá está dizendo assim: para que experimenteis. Então, vontade de Deus não se vem com revelação, com anjo, abre o pergaminho e esta é a vontade de Deus para a tua vida. O texto diz: experimenteis, quer dizer, é fazendo que eu vou sabendo e vou descobrindo qual a vontade de Deus para a minha vida. Então, o que me vier a mão para fazer, faço conforme as minhas forças. O que te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. E aí você se descobre, vai descobrir se você tem talento, vai descobrir se Deus pode te usar nessa área ou não, vai descobrir se você é bom ou é ruim naquela coisa, vai descobrir, vai fazendo. E você vai descobrindo a vontade de Deus. E aquilo que literalmente Deus não quiser que você faça, ele vai fazer igual fez com Paulo. Atos 16, versos 7 e 8. Paulo se arrumou, malinha debaixo do braço, já ia para a Bitínia fazer a obra de Deus, porque Paulo fica esperando, divina revelação do céu, ó, por quanto meu servo Paulo, aqui está a rota para você, não tem nada disso. Paulo já estava de malinha debaixo do braço para ir para a Bitínia, aí o Espírito Santo, pá, impediu. É assim que Deus faz. Ainda que seja a obra de Deus, a direção, opa, aí ele ficou quietinho. Aí daqui a pouco está ele de malinha arrumado de novo, vai ele para a Ásia, o Espírito, pá, impediu. Aí, tipo, então você está impediu aqui, impediu lá, é porque vem direção de Deus aí. Tranquilamente, não foi a nenhum monte, nenhuma oração da tarde, nenhuma consagração de manhã, a nenhum profeta de esquina, a nenhuma vigília pedir, bota a mão na minha cabeça, não diga o que Deus falou comigo. Ele não foi atrás de nada disso. Paulo ficou em trote e foi o quê? Dormir. E a Bíblia diz que dormindo Paulo, em visão de noite, aparece um varão macedônio com todas as características de quem era da Macedônia, portanto debaixo do Império Grego também, e dizendo assim: passa, atravessa a Macedônia e ajude-nos. Quando ele levantou, já sabia qual era a direção de Deus para a vida dele. Então, vontade de Deus se descobre estou fazendo. Se a meia dúzia de crente que fica dentro de casa não sai nem com um raio caindo na cabeça dele para fazer a vontade de Deus, né? Nem corpo de Deus, primeiro o ombro dele, ele levanta para fazer a vontade de Deus, dizendo que ainda não sabe qual é a vontade de Deus, isso é conversa fiada, de preguiçoso, de quem realmente não quer nada com a vida. Por isso que é a paulada na moleira dele mesmo, para ele poder aprender que se descobre a vontade de Deus no deserto, debaixo da chuva, debaixo do sol, com o pé no chão, caminhando na estrada, é que o Senhor vai direcionando você. Quantos dizem amém? Amém. Então, nós aprendemos que a blasfêmia contra os judeus e calúnia dos judeus, o Senhor também sabia. Portanto, não se preocupe, se contra você estão falando, Deus sabe. Mas quais são os temas que essa carta traz para a gente? Há duas verdades que essa carta aqui traz e que me chamam muita atenção. A primeira delas é que essa carta fala de um tema muito interessante. Eu coloquei assim, a satanização da religião que persegue, ou persecutória. No versículo 9, fala que esse grupo que se dizia judeus, mas não era, estava fazendo o quê? Perseguindo ao grupo de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Esmirna. E o versículo diz que essa turma não era sinagoga de judeu. Olha como é que é chamado. Sinagoga de? Satanás. Porque qualquer movimento religioso, qualquer grupo religioso e qualquer cidadão que se diga religioso, que perseguir alguém por questões religiosas, se torna obra de Satanás. É isso que o texto está dizendo. A satanização, essa palavra, a satanização da religião que persegue, da religião persecutória. Então não interessa se você fala Jesus, se você fala Buda, se você fala Maomé, mas se a religião que você prega está perseguindo, é coisa de Satanás. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com a eternidade, isso não tem nada a ver com o céu, isso não tem nada a ver com o Senhor do Universo. Porque religião, primeiro que Jesus nunca fundou religião nenhuma, mas o Evangelho, boas novas de Deus, comunhão com Deus, reconciliação com Deus, mas qualquer que seja o movimento, e principalmente dito religioso, que persegue, que vai em busca do outro, que quer matar o outro, que quer acabar com o outro, isso sempre foi, é e será coisa de Satanás. Não se impressione se o nome que fala é Jesus. Infelizmente, quando você liga as televisões hoje, você vê um monte de gente falando Jesus, mas está encaixado nisso aqui. É gente que está curando, ministrando, falando, mas por trás, nos bastidores dos programas, estão fazendo cada tipo de perseguição, que quem tiver no caminho, cuide-se muito bem, porque senão serão atropelados. E aqui, ali e acolá, você encontra um monte de pastores, entre aspas, igrejas, entre aspas, no mesmo espírito, perseguindo outro irmão, ao invés de se unificar para orar, para clamar, para evangelizar, para fazer a obra do Senhor, estão perseguindo uns aos outros. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente está como sinagoga de Satanás, estamos satanizados, e esse tipo de demônio não sai com campanha de sete sexta-feira e nem com oração forte, muito menos com jejum. Só sai com libertação na alma, de fato, conforme diz o Evangelho lá de João, capítulo 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a verdade de Deus não parte a alma do cidadão, ele vai continuar satanizado, demonizado, diabolizado, até o dia em que ele for lançado no lago de fogo ardente com o companheiro dele. Bom, segunda verdade que esse texto diz é que nessa igreja, ou melhor, nessa cidade, surge a invenção dramática do que é culto ao exterior. E aquele culto ao exterior que acaba na história aqui desses da sinagoga de Satanás, se tornando a realidade interior deles. Porque olha o que diz o verso: se dizem judeus, mas não são. O que que o tema aqui levanta? Levanta o culto à exterioridade, o culto àquilo que pode ser visto, o culto às aparências, o culto à fachada, o culto àquilo que o inglês pode ver, o culto àquilo que não é real. E que a Ou seja, essa carta levanta o tema desse culto que hoje a gente faz, dessa adoração que a gente hoje tem por aquilo que é fachada. E eu já disse aqui muitas vezes para vocês: não se chama ninguém de homem de Deus enquanto você não o conhece. Não se chama ninguém de mulher de Deus enquanto você não o conhece. Homem de Deus só porque pregou meia hora? Homem de Deus só porque falou em línguas? Homem de Deus só porque ganhou 200 almas para Jesus numa pregação? Homem de Deus só porque escreveu um livro? Homem de Deus só porque pastoreou uma igreja? Homem de Deus só porque viajou para o exterior? Homem de Deus porque fez uma viagem a Israel? Homem de Deus porque fez qualquer coisa dessa natureza? Isso é aparência. E nós nos viciamos em cultuar a aparência. Ninguém quer saber da história do cidadão. Ninguém quer saber se tudo que ele diz é verdade. Ninguém quer saber se ele é justo, honesto, reto. Se ele é um camarada que realmente vive o que prega. Se fez toda essa dramatização e movimentou a reunião, está de bom tamanho. É bom. Eu vi um homem de Deus ali, por quê? Aí pergunta, por que o cidadão está chamando o outro de homem de Deus? Rapaz, tem uma palavra poderosa. Rapaz, o homem cospe fogo. Rapaz, o homem pinga azeite. Rapaz, o homem faz. Ninguém diz assim: eu conheci um homem de Deus porque fala a verdade. Eu não vi isso. Conheci um homem de Deus, ele dá troco de um centavo, não fica com um centavo que não seja dele. Eu não vi isso. Homem de Deus por quê? Homem de Deus porque esse é caluniado, mas fica firme, não abre a boca. Homem de Deus que levou uns 3 tapas na cara e ainda deu glória a Jesus. Eu nunca vi isso. Homem de Deus é só porque falou em língua, porque ressuscitou os mortos, porque fez uma campanha poderosa, porque curou dor de cabeça, essas coisas todas. E aqui o tema que é levantado é esse. Nessa cidade, e especificamente nessa sinagoga, se cria a dramática invenção daquilo que é exterior. O culto daquilo que é exterior. A invenção dramática do exterior que acaba se tornando o verdadeiro interior daquelas pessoas. Aquelas pessoas, de tanto representar um personagem, elas acabam se tornando um personagem. Só que o personagem não é real. O personagem é fictício. O personagem é personagem. Né? Seria mais ou menos você comparar um ator hoje que psicologicamente estivesse bem perturbado, e ele de tanto representar um personagem, daqui a pouco ele deixa de ser quem ele é e passa a viver no dia a dia da sua vida, fora de cena, fora dos bastidores, do palco e de diante das câmeras, ele passa a viver o mesmo personagem que ele vive diante das câmeras. Só que aquele personagem é fictício, faz parte de uma dramatização. Então é isso que é dito aqui. Agora, uma pergunta é feita, eu já estou caminhando para o final. O que vai acontecer com essa igreja que é fiel ao Evangelho de Jesus? Porque até aqui, e não há nenhuma crítica a essa igreja foi fiel. Aí, o que Jesus diz para essa igreja que é fiel debaixo de perseguição? Olha o verso 10. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: haverá sofrimento, o sofrimento vai continuar. Mas vocês não têm nada a temer. Não é isso que diz o verso? Nada temas das coisas que vocês continuarão padecendo. É interessante que não acontece aqui o que a gente normalmente prega e gostaria que acontecesse. Porque você é fiel, porque você é ungido, porque você é de Deus, porque você não é safado, pilantra, sem vergonha, cafajeste igual o outro ali que você sabe que é. Aí você acha que porque você é tudo isso, louvado seja Deus pela sua vida, e Deus tem que chegar e tirar toda a tribulação. Aí a mensagem é justamente essa, é o seguinte: você que é fiel, você que me ama, você que é filho, você que não cedeu às tentações, você que não é mentiroso, você que não é hipócrita, você que é transparente, você, eu amo você, e por amar você eu tenho uma notícia para te dar. Fala, Senhor, a luta vai continuar, o sofrimento vai continuar, a paulada na sua mulher vai continuar, mas você não deve temer a nada. Aqui mais uma vez essa teologia da prosperidade cai por terra. Por que isso? Porque o que está sendo dito aqui é que o sofrimento não é tudo. O que o tudo aqui é: você não pode temer a nada, nem mesmo ao sofrimento. Você não deve temer a nada, nem mesmo aquilo do qual a gente teme quase sempre, todos os dias. Aí ele prossegue no verso 10, ainda dizendo uma outra verdade. O que vai acontecer com essa igreja? Primeiro, ela vai continuar sofrendo, mas não deve temer. Segundo, ele diz que essa igreja vai continuar sendo perseguida. Porém, essa perseguição intensa dos judeus, essa igreja tem que saber que é uma ação do diabo. Então, aquela sinagoga de Satanás lá, que caluniou, não fica só na calúnia. Olha só, abre um parênteses. Nós precisamos estar preparados, porque, na maioria das vezes, aqueles que são os caluniadores da nossa vida, não ficam só na calúnia. Que a calúnia já deixa a gente atribulado. A gente já fica assim, ó, quer que Deus manda um raio na cabeça do cidadão. Mas às vezes eles não se contentam só em falar. Eles têm que se movimentar, se mobilizar, agir, fazer alguma coisa para te prejudicar. Eles têm que tomar uma atitude. Isso é que chama-se de perseguição. Eles têm que transformar aquilo que é só palavras em ações, mas para ser contrário à sua vida. E olha o que Jesus diz, vocês ainda, olha só, eis que o diabo lançará, quem é o diabo aqui? São esses perseguidores. Lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Então ele está dizendo que a perseguição vai continuar intensa, e os judeus, e os crentes de Esmirna precisam saber que essa ação dos judeus é uma ação do diabo. Mas olha só, o verso 10 ainda diz que haverá livramento divino. Porque aqui, de uma maneira figurada, diz que a tribulação é de quantos dias? Quantos dias? 10 dias. É claro que isso aqui não é literal. É uma figura de linguagem simbólica. Alguns até gostam de dar essa interpretação de 10 dias como a representação de 10 imperadores da época. Outros chegam a dizer que seria realmente um período simbólico. Mas a verdade é que esses 10 dias quer dizer o seguinte: não há tribulação eterna. Lembra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 em diante? Quando é dito lá no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então o texto está dizendo que a tribulação, ela é leve, dá para carregar, e ela é momentânea, tem o seu início, mas tem o seu fim, e ela é colocada na balança contra a glória, que é peso, e ela é eterna. Então significa dizer que você precisa ter em mente que não há tribulação eterna, não há luta eterna, não há problema eterno, tá? Se existe alguém que parece que nunca sai de situações, tem alguma coisa errada. É, provavelmente é ele que é o próprio atribulador da vida dele. Mas se a tribulação for alguma coisa, né, natural, principalmente com perseguição ao evangelho, ela tem seu momento, é de 10 dias. Então, o que está sendo dito aqui é que haverá livramento de Deus, vai passar, fica firme, e haverá premiação e recompensa para esses lutadores e jogadores que forem até o fim. Versículo 10 termina dizendo o quê? Ser fiel até a e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está incluído duas coisas que eu já falei no contexto para vocês. A primeira é que o próprio pastor dessa igreja morreu pelo evangelho, e alguns crentes também já haviam morrido. Então aqui literalmente é: se necessário que você morra, seja fiel até a morte. É morte mesmo. Quando os crentes de hoje, lê isso aqui, ser fiel até a morte, até a morte. Mas ó, a mãozinha do sujeito, irmão, ser fiel até a morte, quer dizer, que essa morte só venha daqui a 1000 anos. É esse o sentido de quem lê o texto hoje e de quem prega hoje. Ser fiel até a morte, irmão, mas até a morte, ó. Aí tem, a maioria dos crentes diz que não vai morrer, a maioria dos crentes serão arrebatados. Aí você diz, meu Deus, mas que fé, não é fé não, é medo. O abençoado, na verdade, não quer morrer, porque fala de morte com crente faz sinal da cruz e crê no sangue de Jesus. E quer ir para o céu, cidadão. Vai para o céu como? Ou arrebatamento, né? Que a maioria diz que quer ser só arrebatado, ou é morte, não tem outro jeito. Então aqui o sentido é morte mesmo, o sentido de martírio, morrer pela causa. E aqui também tem o sentido dessas festas e desses Jogos Olímpicos que haviam na cidade. onde o lutador, onde o jogador, e seja lá qual fosse a categoria daqueles jogos, ele ia até o fim. Então, ir até a morte também significa que ir até o fim. Ainda que na história de cada um, esse fim não significasse especificamente morte, mas até o fim. Por exemplo, muitos deles foram até as arenas, até os chicotes e outras coisas mais, mas sobreviveram. Não é? Como o próprio João, no Apocalipse, ele foi para a ilha de Patmos para morrer lá, acabou não morrendo lá. Ele volta e ainda fica um tempo em Éfeso e morre lá de morte natural. Brincando, a gente diz que foi de morte morrida, né? Enquanto os outros foram de morte matada. Então, todos os outros discípulos, pela história da tradição, eles foram martirizados, foram mártires, morreram por causa do Evangelho. João, mesmo passando por essa situação, a tradição também diz que foram jogados num caldeirão fervendo também, de óleo fervendo, sobreviveu a tudo isso, morreu de morte natural e de velhice mesmo. Então, João também foi até a morte, ou até o final, ainda que o final dele não significou especificamente a morte. Então, nesta cidade havia esses Jogos Olímpicos e por isso o texto é dito isso aqui. Qual é a mensagem de Deus a essa igreja? Eu termino aqui. Presta atenção. Primeira coisa que Deus, qual é a mensagem? Depois de tudo isso, pastor, ainda tem mais? Tem. A gente está analisando, está estudando, cara. Qual é a mensagem de Deus para essa igreja e para nós? Primeira mensagem é que os inimigos da fé sempre serão os homens satanizados. Inimigo da fé não é o diabo, são os homens cheios dele, do diabo. Inimigo da fé, na maioria das vezes, em quase todos os lugares, não é o demônio, o espírito maligno, o capiroto e a vovó Cambina, essas coisas todas, né? A pomba gira, gira a pomba, é gente, muitas delas ditas religiosas, muitas delas falando em nome de Jesus, mas com Satanás do último fiozinho de cabelo até o último, a ponta da unha do dedão do pé. Isso está dito no texto, no contexto da carta. Quem é que perseguiu essa igreja? Uma sinagoga de gente que dizia judeu, de gente que dizia religioso, e não era. É estes que Jesus chama de Satanás aqui. Em momento nenhum apareceu um capiroto em carne e osso e dizendo: eu vim dos quintos dos infernos para servir vocês. Não, normalmente é gente cheia de demônio na alma, no coração, cheia de sentimentos diabólicos e infernais que luta contra nós. Segunda mensagem, está no verso 9 também. Toda e qualquer fé que cultua o exterior também há de ser uma obra de Satanás. Essa mensagem da carta mostra que quem cultua a aparência, quem diz ser o que não é, também está se identificando com Satanás. Então, qualquer fé, qualquer credo religioso, e isso inclui cristianismo, qualquer fé, qualquer credo religioso que cultue só a aparência, só o exterior, e não valorize o que é verdadeiro e real, é de Satanás. Será satanizado, será demonizado, será diabolizado. Não tenha dúvida disso. Terceira mensagem: não se cresce jamais na graça de Deus sem tribulação e sem a prensa. Você pode dizer isso comigo? Não se cresce jamais na graça de Deus sem tribulação e a prensa. Mais uma vez: não se cresce jamais na graça de Deus sem tribulação e prensa. Se você quer crescer na graça de Deus, vai ter que ser prensado na vida, filho. Não tem jeito, não tem para onde correr. Tem que ter uma tribulaçãozinha que vai formar o teu caráter, que vai amadurecer você. E a Bíblia está cheia disso, só não vê quem não quer, quem não respeita contexto bíblico, quem não respeita a exposição bíblica, quem não respeita a hermenêutica bíblica, quem fica igual TJ catando versículo aqui ali a colar para falar só das coisas boas e excluindo o contexto dos versículos. E a maioria desses versículos que a gente cita, como de Filipenses 4:13, Romanos 8:37, tem um contexto, e o contexto está falando exatamente disso, de dor e de tribulação. O Filipenses 4:13, ele é precedido do verso 12, que diz sei ter, estar abatido, sei andar nu, sei também estar na tribulação, sei não ter nada. Aí depois que vem, tudo posso naquele que me fortalece. O Romanos 8,37 é precedido do verso 35 e 36, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. E aí a lista que eu costumo dizer, desgraçada. E está lá: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não se cresce na graça sem tribulação e prensa. Quarta verdade: o perseguido, a mensagem aqui também é: o perseguido, eu, você, estamos sendo perseguidos, não tem que fazer nada senão não temer a perseguição, porque é isso que o versículo 10 diz. Grite, porque você vai continuar sendo perseguido. Isso está escrito aí? Não. Processe, porque você vai continuar sendo perseguido. Esse está escrito aí? Não. Condene, porque você vai continuar sendo perseguido. Aponte, critique também, enfim, não tem nada disso aí. Só é dito assim: não temas, porque você continuará sendo perseguido. Então, ao perseguido, só resta fazer o quê? Não temer. Não tema nada, não tema perseguição. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, por quê? Tu estás comigo. Então, a tribulação pode até levar à morte, mas esta mesma tribulação garante a vida eterna a quem é fiel. Então olha o que o texto diz, verso 10 ainda: ser fiel até a morte. E olha a coroa que você recebe. É coroa de morte? É coroa de quê? De vida. Então veja, se a tribulação que você passa, porque eu costumo dizer que nós no Brasil, Rio de Janeiro e outros lugares, o perigo aqui é marginalidade, bandidade, bala perdida, uma perseguição religiosa que ainda não tem. Mas muitos irmãos, irmãos nossos, né, muitos brothers por aí, estão passando por muitas perseguições que estão levando à morte. Então a mensagem aqui também é que a tribulação pode até nos levar à morte, mas esta mesma tribulação nos garante a vida eterna, seja pela morte ou não. Outra mensagem, penúltima, é que a tribulação cria em nós o espírito de vida, o espírito da vida, e traz para nós a certeza da vida eterna, da recompensa. Olha o verso 11: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu acho que você já sabe que essa linguagem do dano da segunda morte no Apocalipse, se refere ao lago de fogo, à separação eterna de Deus. Então é chamado de segunda morte, porque a primeira é essa, separação do corpo e do espírito, e que então cessa a vida na terra. A segunda morte é a separação eterna de Deus em toda a eternidade, porque a palavra morte, tanto do grego Thanatos, como do hebraico Mavet, significa separação. Então, quando eu falo da morte física, é que esse corpo foi separado do espírito. Quando eu falo de morte eterna, é que você, a pessoa, vai estar separada eternamente da presença de Deus e de Deus. E por último, a tribulação nos ensina a não temer a morte nunca. Porque quando o texto diz: o que vencer não vai receber o dano da segunda morte, aqueles que de fato estiverem vivendo na presença de Deus fielmente, eles não temerão, mesmo a tribulação, e principalmente a tribulação, é que vai nos ensinar a não temer jamais a morte. E a conclusão é a seguinte: qual é a lição que a igreja de Esmirna traz para nós como lição principal? A igreja de Esmirna nos traz a lição de uma igreja sofredora, mas fiel. Esmirna, a igreja sofredora, mas uma igreja fiel. E isso nos chama a atenção do seguinte: será que você consegue ser fiel no meio de perseguição e sofrimento? Chama-nos a atenção exatamente isso, porque a maioria de nós, sem perseguição nenhuma, sem luta nenhuma, sem prova nenhuma, sem nada do que Esmirna passou, nós não conseguimos ser fiéis. Feche seus olhos e cubra sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra ministrada ao nosso coração, por esta exposição da tua palavra, da tua verdade ao nosso coração nesta noite. Nos ajuda, a exemplo de Esmirna, sermos fiéis, sermos contundentes, sermos constantes, sermos perseverantes e assim podermos, Senhor, de modo especial, fazer a Tua vontade e sermos galardoados pelo Senhor com a coroa da vida, com a eternidade, com a maior e a melhor de todas as recompensas. Mas nos dê graça para sermos fiéis e não tememos ao mal, não tememos a perseguição e sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos livra e que o Senhor conosco está. Pois é assim que oramos e gratos somos em nome de Jesus. Amém e amém.